Controle azul 465, a eventual desvio à esquerda, rua 215, 25 minutos. Eu estou autorizado, desvio azul 423, com reporte até. Minha esposa será retornada, azul 425. Torre Salvador, Boa 9082, som, como ponto de espera da 28. Boa 9082, está autorizada a linha aí da colada 28. O vento é 190 graus, 179. Forma o traço 727 da Rio a 9 milhas da 28. Ok, autorizada a linha de colada 28, ciência do traço, Boa 9082. Salvador Azul 465, vai retornar, pode voar o 363 direto? Só trazer o seu amigo 363, Azul 425. Tem a gente pegar, 425. 241, está autorizado o procedimento LS e XUI pista 28, desça para 25010. Permanece aqui no trono 016, reporte visual com pista. Cliente autorizado, aproximação LS para pista 28, descendo para 2500 pés, se apontar a visual com pista. Vou 1246. De Salvador está operando com que frequência hoje, ou contra? A frequência 118, decimal 9. Obrigado. Processo 4 visual com pista? Ainda não, senhor. Processo 5964, chame torre 118, decimal 9, 5. 189, vai chamar. Decimal 9, 5. Voo 9082 decolado aos 30, chame o controle, 20 decimal 8. 2 Salvador, 5974 da Rio. O 5974 atende a chuva, pista molhada, ajuste no 0 no 6, forma avistado o campo. 082, na manhã da Pro. Aos 30, controle 208. Voo no 970. 1970, controle de Salvador, sem identificação do seu via chegada TPIP 1 para o nível de voo 050, altímetro 1016. 1016, 050, vai ter um desvio à esquerda da roda, proa 075. Nice. Reautorizado descida até o nível de voo 120, gol 1970. Sim, 120, gol 1970. Controle, gol 9082, na comanda esquerda, Sambuano. Gol 9082, contato com o radar na decolagem, supervia saída Sambo 1, transição Doclo, para o nível de voo 360. Sambo 1, Doclo, para 360, gol 9082. 4265, atinge 060. Azul 4235, desça para 4 mil pés, altímetro 10, 16. 4 mil com a 10 no meio, azul 4235. Rio 5972, controle Salvador, sem identificação, está vindo a chegada e pitch para o nível 070, ajuste altímetro 10, 16. Para 0070. Gol 1970, controle. Após a posição 1, o PRI será Serra Vito 362 ou vai até Tepite e Usan? O Rio 57 para autorizar, chama só 129. 129, obrigado, boa. Gol 1970. Fecha após o PRIM 362, 363, gol 1970, obrigado. Controle, gol 9082, solicita prosseguir a subida. Papel nível 360, vai necessitar algum desvio pela direita? É, subindo 360, solicita vai na proa de Leda, gol 9082. É, já autorizado direto Leda, gol 9082. Direto Leda, 360, gol 9082. O azul 4235, beleza? Azul 4235, reduz a velocidade 1.70 nós, desça para 2.500 pés, autorizado para o treinamento LF XY28, reposte estabilizado. Reduzindo para 170 nós, descendo para 2.500, autorizado LF, azul 4235. Controle, boa noite, gol no 888, 230 com a Alfa. Gol no 888, ação de identificação, dessa via chegada em kit para o nível de voo 080. Entendo, pode ir para o 361? Aguarde. Gol 1970, desça até o nível de voo 150. 150, gol 1970. Gol 9082, suba até o nível de voo 140. Ok, repito, 140, gol 9082. Na aproximação, o 246, confirme no momento chuva leve sobre o campo? Ah, estou informando agora chuva forte, perto 300 pés, visibilidade 5 km, o gol 1246. Gol 1246 solicita curva esquerda imediata para livrar formações e vai aguardar melhorias. Confirmando, gol 1246 vai descontinuar a aproximação? Esse autorizado curva pela esquerda devido formações à frente, para evitar essas formações, proa 220. É, proa 220 está autorizado, suba até 2.000 pés, gol 1246. Gente, subindo até 4.000? Foi condições, vou inicialmente na proa 250 e suba até 4.000 pés, gol 1246. Gente, proa ideal nossa seria proa 200, senhor, devido realmente formações pesadas da nossa direita. Azul 4235 está prosseguindo a aproximação? A princípio sim. Fecha, o azul 4235. Reduza para a velocidade de aproximação, aguarde transferência para a torre. Guardar a transferência, azul 4235. Controle com 888. 246, suba para 4.010. Ok, Controle, Gol 9082, solicita prosseguir na subida. Avante, Gol 9082, tráfego superado lateralmente. Está autorizado continuar a subida para o nível 360. Autorizado a subida 360, Gol 9082 informa que após a decolagem, o vento estava muito forte de través, aparentemente 20 nós aí, e chovendo bastante. Trata pela informação, Gol 9082. Controle, Gol 9082. Gol 9088, controle. Reduzindo a velocidade, vai passar antes acima do 1.0, ok? Autorizado, Gol 1888. Aguardar melhor, obrigado. O Gol 9246 solicita pro sul e subir para 4 mil dentro. Teste, está autorizado pro sul, Gol 1246, subiu para 4 mil pés. Gente, a intenção é ficar nesse setor para efetuar a horta aguardando melhoria. Gente, o Gol 1246, confirma quantas milhas de Salvador vai ficar em espera? Só um minutinho, Gol 1970 está autorizado, descida para o nível de voo 050. 050, reduziu para 210 nós, Gol 1970. Certo. Azul 4235 vai passar o 364. Azul 4235, chame torre 118, decimal 95. 185, 4235. Atenção para as aeronaves na escuta do controle Salvador. O teto 300 pés, visibilidade 5 km, chuva forte sobre o campo. Gente, Gol 1246. A intenção é fazer órbita aproximadamente 10 milhas de Salvador na radial 1960. De traveste. Reporte à vista do campo. 4.35 informa então que vai iniciar a aproximação perdida devido ao limite de vento aí, lateral. Tá, nível de voo 090, órbita na presente posição, o Rio 5972. Gol 1246, está autorizado essa espera a 4 no 6. Porém, teria condições de fazer afastar umas 5 milhas? Afirmativo, terá condições desde que então curva um pouquinho à esquerda, para o 120 da presente. Está autorizado o 1246. 15 milhas, gente. Gol 1888 está reautorizado, descida para o nível de voo 100. 100, Gol 1888. Mantendo. Pode citar alguma espera em alguma posição? Autorizado, espera na posição Anton, nível de voo 100, Gol 1888. Anton 00, obrigado. Sul November, aguarde um instante para iniciar a decolagem. .082, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 128, 25, até 125, 1, Gol 9082, boa noite. Primária, 128, decimal 35. Corrigindo a primária, 128, 35, Gol 9082, boa noite. Boa noite, bom voo. Papatango, Oscar, Papa Golf, contato radar, 58 milhas. Sudoeste de Salvador, mantendo o voo 070, está autorizado a chegada... Repite 1, altímetro 1.0 no meio. Forma o teto 300 pés de visibilidade 5 km, chuva forte pelas duas aeronaves à espera. Azul 265, arremeteu, está mantendo 4 mil. Sente o azul 4235, suba até o nível de voo 050, aguarde instruções. Sabe. Gol 1970 está reautorizado, descida para o nível de voo 060, com o vai prosseguir para a aproximação? Descendo para 060, solicita órbita sobre Oprim. Autorizado, espera na posição Oprim, nível de voo 060, Gol 1970. 060, órbita espera Oprim, Gol 1970. Autorizado produção, vou para o Papatango Oscar, Papagô. mecânico solicita, informa que devido a combustível não extra, vamos prosseguir para a nossa alternativa Maceió, solicita vetores. Azul 4235, está presente na pronta posição Aron, confirma o nível final solicitado. Aguarde. Voo 1888, confirmando, vai manter esperando por pronto? É, positivo, momentaneamente vai. 7. Azul 35 solicita nível 290. Gente, azul 4235, foi copiado, suba inicialmente para o nível 190. Gente, mais conta. 190, azul 4235. Tango Eco Zulu Novembro, contato radar na decolagem, suba via saída Telhomo para o nível 100, para Tango Eco Zulu Novembro. Matinho, autorizar a ascensão para 100 e proa direto para IEC, Eco Zulu Novembro. Aguarde. A escuta. Azul 4235, autorizado nível de voo 290. Sobe 290, azul 4235. Até o setor no órbita, exatamente na radial 150, 15 milhas de Salvador, com curvas pela esquerda a 4.000 metros. Certo, autorizado, Gol 1245. Obrigado. O Eco Zulu Novembro está autorizado nível 100, livre acessão. Afirmativo, e proa direta, direção Eco Zulu Novembro? Aguarde combinação com o certo. Lembra, né, escuta. Salvador, é o Gol 988. Obrigado. Gol 988, torre do Pio? Sei, Salvador, Gol 988, prossiga. É, poderia confirmar as condições da presença aí do aeródromo? Sim, as condições, o vento é 200 graus, onda 5 nós, pista molhada, chuva forte na final da 28. É, o teto estimado de 300 pés, visibilidade 4.000 metros. Positivo, é, confirma para mim, essa chuva está na final da 28, a pista já livrou alguma parte dela, da 10 aí, alguma coisa não? Chuva só na cabeceira 28 em direção ao mar, só na final mesmo. Ah, afirmativo, e não tem mais nenhuma pancada de chuva aí a caminho não, né? Imprevisível, o tempo está bem estável, é, já tivemos pelo menos aqui umas 5 pancadas de chuva em uma hora. Positivo, copiado. Obrigado, hein? Para. voo no 970, confirma a razão do descida que está entregando? Tempo, pessoal, quer que eu desça mais rápido? Tem tráfego aproximando do setor sul no nível 070. Se quiser manter essa razão descida, vai descer até o 080. Então prefiro, vou ficar então no 080, voo 970. Está autorizado no nível de voo 080, voo 1970. 080, voo 970. Controle Rio 5972. Controle Salvador Rio 5972. Vou ver o 5972, controle. Com a solicitação, mantemos tempo de órbita de 1 minuto e meio de afastamento. Confirme o Rio 5972. Ativo. Solicitamos permanecer com tempo de perna de órbita de afastamento de 1 minuto e meio. Está autorizado, Rio 5972. Na escuta do controle Salvador, informações meteorológicas atualizadas. Teto, permanece 300 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva forte sobre o campo. Ao terceiro quente, obrigado. Voo 246 quente. Controle azul 4235. Azul 4235, controle. Está presente, estamos em contato com a empresa, talvez iremos prosseguir para Aracaju e solicitamos manter o nível 250 por enquanto. É, suba até o nível de voo 250 e chama agora o centro Recife em 5.45, caso negativo no 2.85, azul 4235, informe ao centro a mudança de alternativa para Aracaju. Gente, só confirma a frequência alternada. A alternada é 1.26.85. Gente, informarei. Vai prosseguir para a aproximação, temos 4 aeronaves em espera. Poderia confirmar que ela tudo bem? Ah, afirmativo. Ok, tem Papa Tango, 0-7-0. O Papa Tango, o Papa Golf confirmando, está solicitando prosseguir para a aproximação. Positivo, o som da nossa performance, está aqui depois. Papatango Oscar, Papagolf, copiado, reposta de autodescida. Poderia aprovar o seu tempo, se eu quiser? Desça até o nível de voo 050, Papatango Oscar, Papagolf. Aguarde vetoração para evitar tráfego que estão em espera. Na suposição agora de 12 horas a 2.9 milhas. Desça até o nível de voo 050. É descer até o 050, mantendo a cruz de chão. Fecha. Sou em Salvador, vindo para o voo no 888. Prossiga. No 888, agora aqui, agora há pouco tempo de espera, poderia confirmar essa condição agora, melhorou ou não melhorou? Uma melhorada é considerável na visibilidade, no momento não está chovendo sobre o campo, e estimamos aí um teto de 500 pés na final da 28. Não conseguimos observar aqui chuva na final da 28 para do passar em próximo garantia, mas a chance de haver chuva na final é alta. É, pista molhada, o vento 200 graus, de 1 no 5 nós a 2-4 nós, variando, mas se mantém em 1 no 5 nós, predominância de travessa. Afirmativo, sim, que eu vou no 888, mas na área aí, setor afirmativo, obrigado, hein? Bora. casa de controle do controle. O teto agora 400 pés, a visibilidade 5 km. A chuva torre não conseguiu precisar, se está forte ou se está moderado, está fazendo uma nova avaliação. O vento está de 180 graus com... Olha, de 200 graus com 18 nós. Gente, bom 246. Bom dia, Salvador, boa noite, 82. Passou para controle? Boa noite, 82. Boa noite, 88, controle. 888, solicita alternar Maceió, nível de voo 4110. Boa noite, 88, copiado alternativa, nível de voo 1240. Afirmativo, 240, subindo com 1888. Informando, né? Foi 410 ou com 1888 ou foi o estado 240? Afirmativo, solicita 390. Certo, copiado 390 com 1888. Pronto, Marcelo, com 1888. 390. Controle 5972. E o 5972, controle? Solicita contato com membros, vamos alternar a Recife. É, copiado, alternativa Recife, o Rio 5972, confirma o nível final solicitado. Conteceu 330. Confirme? 330. Copiado 330, Rio 5972. Ali vem a atenção. Aguarde. Salvador, algo 1246. Aguarde, Bruno 246. Confirme, pode prosseguir com o 246. 246 solicita proa de Maceió e subir para o nível 370. Está autorizado proa de Maceió, está presente, Bruno 246. Suba até o nível de voo 070. Subindo até o nível 070 na proa de Maceió, voo 1246. Por favor, poderia aprovar o PRIM? Autorizado, PRIM. Papatangos, Papagos. Gol no 888, está autorizado direto Maceió, sua para o nível 390. Rio 5972, está autorizado subida até o nível de voo 190, aguarda autorização para o nível de voo 330. 190, Rio 5972. Pagou-se aqui de 0507. 7, desça para 317, Papatango, África, Papagolfo, altímetro 1017. Confio o vento. Autorizado 310, África, Papagolfo. Cliente, confio o vento. O vento agora está de 200 graus com 14 nós. Novembro. Voo 1888, chama agora o centro Recife. 125 decimal 45, caso negativo 126 decimal 85 com voo. 2545. Controle Eco do Novembro. Papatango, Ecos e Lula, controle Salvador. Preciso cancelamento da presente, senhor. Vai manter 105 como nível final. Papatango, Ecos e Lula, confirmando transporte, senhor. Afirmativo, senhor. Tem Papatango, Ecos e Lula, e está em condições visuais nesse setor? Afirmo, totalmente visual. Realizou um instrumento cancelado aos... Ao 0055, está autorizado nesse voo no 05, o Eduardo Lavanda. Lavanda. Controle voo 246, 7000. Voo 1246, aguarde separação lateral com o tráfego que estava fazendo espera no nível de voo 080. Desce mais um minutinho, está autorizado. Continuar na subida. Confirmando o nível final solicitado, voo 1246. 370, senhor. 370, alternativa confirmando Maceió. Negativa, alternando Maceió. Certo. E o 5972, está autorizado nível de voo 330. Autorizado 350, 5972. Salvador, Cotia, 3178. 03178, aguarde. Rio 5972 está autorizado pelo Centro Recife, apresenta o voo voar direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 08, 5972. Voo 1246 está autorizado subir até o nível de voo 190, aguarde a autorização do Centro Recife para subir para o nível de voo 370. Certo, subindo para o nível 190, o voo 1246. TAM 3178, controle Salvador. Boa noite, estou em contato com o Centro Recife, minha equipe de Salvador. Você tem uma previsão de maior? Zero. 1970, prossiga. Por gentileza, são as condições do momento, está chovendo muito forte aí. No momento não chove sobre o campo, o teto agora é de 800 pés, visibilidade meia dúzia de mil metros, o vento 200 graus, 159. Ok, muito obrigado. Nada. Beleza, com a visibilidade, meia 3 mil quilômetros, meia dúzia de mil. Meia dúzia de mil, o TAM 3178. Ok, a chuva permanece moderada. A tua informa que parou de chover nesse exato momento, o TAM 3178. Rio 5972, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 45, caso negativo 126, decimal 85. 25, 400, grato. Ou 1970, confirmando, solicitou a aproximação. Afirmo, senhor. Ou 1970, deita para 4100, voe na proa 060. Altímetro 1096. 4 mil pés na proa 060, 1096, com 970. Correto. Por favor, sem condição de encurtar a aproximação, interceptar o IRS. Oscar Papagolfo vai prosseguir como número 2, agora no momento. Sim, então vai manter a proa de Oprim. As duas proas de Cepit, o Papatango Oscar Papagolfo. Tem proa de Cepit mantendo 030? Mantenha 3 no pés, o Papatã gosta, papagou. Volte, vai manter. 1246 autorizado, nível final 370, direto Matel. Nível 370, direto Matel, voo 1246, grata. Uno 970, o ator informa agora vento de 190 graus com 15 mais. Sente 970. Graus 13 mais. Drulli Salvador, boa noite, Chanel 6224. Janai 6224, controle Salvador, a identificação dessa via chegada TPF1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 017. TPF1 para o 050, o Janai 6224. 246, chama agora o Centro Recife no 25.45, caso negativo no 26.85. 2545, 2685, obrigado. O tráfico do Papagolfo é o que está à nossa direita, uma hora? Ia informar nesse exato momento, o tráfico está agora em posição de 2 horas, 4 milhas, rumo ao nordeste, passando o nível de voo 060, em descida para 4.000 pés, Boeing 737-800, o Oscar Papagolfo. Ok, é o número 1 então. Vai ser o número 1. Ok, eu estou visual com ele. Papatango, Oscar Papagolfo, está sob detração, vai na proa 090, o Oscar Papagolfo, mantenha 3 no pés. Ok, 090, para a separação, confio. Afirmo, só para adiantar a separação lateral, o Astapapa Golf, assim que conseguir a separação lateral, regulamentar vai ser retornado para final do procedimento. Ok, vai para a proa 90 agora. Papatango, Eco Zulu 1 Vela, qual que é o seu estimado para pouso em Irecê? Está estimando pouso 0201, Eco Zulu 90. 0201, copiado Papatango, Eco Zulu 90, chamado do Centro Recife em 1-2, 5 decimal 4, 5, caso negativo 1-2, 6 decimal 8, 5, tem um bom voo. Gol 1970, desça para 210, apresento o Enapro do Serra Vitor 363, está autorizado final do procedimento ILS, XUI, pista 28, reporte estabilizado. Entende, descendo para 2000, direto 363, autorizado XUI para 28, reporte estará estabilizado, gol 1970. Gol 1970, todos informados agora, vento 190 graus com 14 nós. Entende, obrigado. Salvador 6313, 1500, decolar. Oxalá 6313, contato radar na decolagem, por via bloco 1 no alto para o nível de voo 360. Confirmação. Confirma a proa por quantas milhas? A proa de bloco, senhor. Bom, estou autorizado direto bloco, o Oxalá 6313. A proa de Salvador, Oxalá 6224, desvio à direita, proa 11020 milhas. Copiado o Oxalena 224. Papagolf voa, Tepipe? Papatango Oscar, Papagolf está autorizado, voa a proa de Tepipe. Mantenha 3 pés aguardando autorização para final do procedimento ILS X-Ray. Confirmando que tem condições para seguir para final do procedimento ILS X-Ray, solicitou o ILS Zulu. Zulu. Foi copiado? Zulu, ok. Então, vai prosseguir para o final do procedimento elétrico Zulu, Papatango, Oscar, Papagolfo. O tráfego formado anteriormente, agora está na posição de 11, 5.5 milhas, passando 3 ampéis em descida para 2.500 pés. Pode ser 3, 7, 7. Ok, está Tango Oscar, Papa Golf, está autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, desça para 2 em pés, reporte estabilizado. Tomará estabilizado, Golf. Oxalá 3x3, confirmando, já está na proa de bloco. Então suba restrito até o nível de voo, suba até o nível de voo 110, Oxalá 6313. Oxalá 6224, desça até o nível de voo 120. 120, Oxalá 6224, está na projeção. Ligou 1970, estabilizou. Gol 1970, chame torre 118 decimal 95, tem um bom pouso. 895, obrigado. Controle, Salvador Baranista, 3178, formação Charlie. Então, 3178, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada do TPP1 para o nível de voo 130, altímetro em Salvador 10106. Via TPP1 para o nível 130, 1096, está 3070. Sobre o campo, ajuste 1017, pouso autorizado na 28, vento 190 graus, 14 nós. Ok, livre pouso na 28, gol 1970. Apagou, se estabilizou. Só passando, Oscar Papa Golf, chame torre 118, decimal 95, tamo pouso. 118, Golf. Oceania 6224, está autorizado a descida para o nível de voo 050. 050, 6224. Fez 178, terça, até o nível de voo 150. Para nível 150, 3077. Correto. Oceania 313, autorizado subida até o nível de voo 140. 140, Oceania 313, tráfego agora duas milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 210, em descida até o nível de voo 150, depois 321. 3178, tráfego 10 horas, 201 milhas, rumo sudeste, passando nível de voo 110 em subida até o nível de voo 140, Airbus 320. Solo aos 09, ao livrar à esquerda, chame o solo 219. Livrando à esquerda, 219, gol 1970. Confirme a condição da pista, gol 246, está escorregadia? Oceania 6313, traço informado anteriormente, agora 2 horas, meia dúzia de milhas, passando 180, descido até o nível 150. Informação também, 1246. Torre, Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf, informe avistando o campo, o ajuste 1096, o vento 190 graus 15 nós, informe pista molhada. No momento não chove sobre o campo. Ok, o Papa Golf está agora a 1000 pés, visual, com o aeródromo. O vento está muito forte para 28. Solicita prosseguir para 17 no centro. Ok, então entendido, cancela o plano IFR na presente, é o zona 0, curve à direita e chame na final da 1-7, Oscar Papa Golf. Golf vai chamar na final da 1-7. Salvador, azul 4980, ponto de espera está 28, pronto. Eu vou 360. Salvador copiou o azul 4980. 4980 a linha e mantém a 28. A linha mantém pista 28, o azul 4980. Salvador, muito boa noite, azul 4959, ciente da ECO, autorização para Ilhéus, nível 140. Deixa-me o solo 219. 219, o azul 4995. Golf é autorizado pouso na 17, o vento é 200 graus, 13 nós. Sempre pouso na 17, gol. Acho que a Papa Golf copiou. Copiou, pouso autorizado na 107, ciente do vento. Azul 4980, aguarde para a decolagem, tem tráfego na final da 17. Ok, tá ciente, senhor. É, só confirmando, mantém a nossa restrição após a decolagem, 2500 pés? Firma. Ok, ciente. Virando o final da 17, o trem baixado travado. Teste pouso autorizado no 7, o vento é 190 graus, 89, Oscar Papa Golf. Bom. Chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 125, decimal 1. 4980, autorizado a decolada 28, vento 190 graus, 12 nós. Ciente, tem livre decolagem, pista 28, azul 4980, iniciando. Pagou no solo aos 13, o é do pátio 5. Delivery táxi, é o pátio 5. Azul 4980, decolado aos 14, chame o controle 120 decima 8. 1208, azul 4980. Controle, azul 4980, passa 1000 pés no perfil da Aron. Mantendo a proa até 2500 pés. Azul 4988, contato radar na decolagem. Subover Cedarão para o nível 350. Ok, então tem livre curvar à direita no perfil da Aron para o 350. Azul 4980. Correto. Zona 78, está autorizado a final do procedimento LF TechSuite pista 28, desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 6, reporte visual com a pista. Desça para 2500 pés, autorizado a final do procedimento LF TechSuite pista 3 no 7. momento a pista está molhada, escorregadinha. Estou me ajustando. Já estamos avistando a pista 6224. Teste tráfego avistado, autorizado pouso na 28. O vento é 200 graus, 159. O Xanã é 6224. Pouso autorizado 28, Xanã 6224. Senhor, aproximadamente 25 milhas. Está passando a radial 340 no momento. Praticamente a proa de Arão, sem nenhum problema, azul 490. Isso, exatamente. Só abandonamos o perfil aqui para evitar. Certo. Confirma a nova pro, o azul 4980 por quantas milhas? Agora pro 040, passando a radial, aproximando a radial norte por aproximadamente 20 milhas. Gente, o azul 4980. Controle, o azul 4980 poderia voar Mellin, senhor? Seria a proa da presente, parecer? Azul 4980, em coordenação com o centro Recife, o Recife autorizou a proa do Romeo Fox 08. Tem condições de voar na proa do Romeo Fox 08? Afirmo, senhor, melhor ainda. Grato pela coordenação, azul 4980. Fechou, autorizado direto ao Romeo Fox 08. Estabilizado nessa X-Ray, está 3178. Então, 3178, chama em torre 198 decimal 95. Boa, 198 decimal 95, está 3178, boa noite. Salvador, boa noite, Salvador, boa noite, 78, final, ILS, pista 28. Zona 78, autorizado o pouso na 28, vento 190 graus, 15 nós, pista molhada, escorregadia. Ruta 3178. Sim, autorizado o pouso na 28, é 3178. Azul 4980, chamador Centro Recife, 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 8, ok, 2545, negativo 12685. O azul 4980, obrigado, boa noite. Zona 78 no solo aos 25, chame o solo no 219. 219, 3178.